compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Muito bem, vamos começar mais um Parolando com os comentários e e-mails de janeiro de 2021. Feliz ano novo, querido ouvinte. Finalmente nos livramos daquela praga que foi 2020. Vamos ver se 2021 vai ser melhor, porque sinceramente pior eu acho difícil de acontecer. Mas vamos lá. E 2021 já começou com o pé direito. Tive nada mais nada menos que um recorde de recebimento de comentários no Paranerdia. Vou agradecer inclusive a pessoa que fez esses comentários, porque fez uma verdadeira maratona de ouvir episódios, e cada episódio que ele ouviu, ele comentou. Faça isso também. Daqui a pouco vocês vão conhecer este herói que resolveu ouvir uma penca de episódios do Paranet e me deixou muito feliz com isso. Muito obrigado. Mas não foram só e-mails que a gente recebeu, não. Aliás, não foram só comentários que a gente recebeu também. Recebemos e-mails, dois e-mails bonitinhos. O primeiro, como sempre, nosso querido Elias Passos Tenório, nosso querido mecenas, mandou mais uma das suas maravilhosas vídeo-respostas. Então, se você quer saber a opinião dele a respeito do filme Double Dragon e do Paranerdia que a gente fez sobre o filme Double Dragon, por favor, deem um pulo lá aqui no Paranerdia, no post do episódio, e vejam a vídeo-resposta do Elias. Além do Elias, mandou-nos também um e-mail o senhor Rafael Dourado, dos Sapo Brothers, meu parceirão querido adorado. Diz ele o seguinte: oi, Alexandre, tudo certinho? Tudo, Rafael. E você, tudo bem? Feliz ano novo e aquela coisa toda de sempre. Para você também, meu querido. Tava ouvindo o episódio 161 do Paranerdia e me ocorreu aí umas observações. Uma pequena correção sobre o suposto preciosismo da produção do Street Fighter de colocar atores com as devidas etnias nos papéis dos personagens. O Jean-Claude Van Damme, simplesmente protagonista do filme, não é americano. Mas ele é o protagonista, criatura! Então não conta! Peste! Porra, já reclamei que o Honda era samoano, então o resto da patata tá tudo certinho. O Jean-Claude Van Damme não conta. Raul Julia também não. Raul Julia não é... De que nacionalidade é o Bison? Não sei. Tá, dane-se. Não é Xadaluano. Não é. Vá pra você. E ouvindo um pouco... Eu vindo um pouco mais pra frente do episódio, imagina o pesadelo que seria a vida sexual de um sujeito, principalmente a partir dos anos 80, sendo alérgico a látex. E é verdade, eu acho que ele estaria literalmente fudido, né? Tá. Tudush. Bom. E eu aprovo um episódio sobre as Tartarugas Ninja 3. Parabéns por você aprovar. Muito bem, como você não manda porra nenhuma, então vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Sobre Cats, eu espero que mesmo que um dia tenha uma versão estrelada por Frajola, Garfield, Manda-Chuva, Tom, Félix. Bom, esse tipo de elenco não funciona porque são empresas demais misturadas aqui na brincadeira, mas tudo bem. Sobre os méritos da equipe de roteiro sobre o filme Double Dragon, obviamente, uma boa direção consegue salvar um filme ruim, assim como uma direção equivocada pode arruinar um roteiro bom. Não acho que a direção tenha sido muito problema neste caso para arrumar a ideia, mas as piadas comentadas por vocês parecem funcionar muito bem. Melhor do que a execução do filme em si. Eu te garanto que o Paranédia foi muito mais bem produzido do que esse filme, tá? Deu até vontade de resistir. Pronto, já passou. Muito bom, adorado. E visitem lá a página, né, do canal do YouTube dos Sapo Brothers, que o Rafael manda pau, manda bem pra caramba nas suas animações. E depois desses dois lindos e-mails, vamos agora aos comentários. E como eu prometi pra vocês, aí vem uma enxurrada de comentários. A pessoa que fez essa maravilha de show de comentários para vocês é nada mais nada menos que o senhor Jota Santos. Querido novo ouvinte, participando pra caramba também lá no grupo do Telegram dos ouvintes do Paranerd. Se você não participa ainda, tá esperando o quê? t.me/paranerd e participe, que tá a galera mandando bem pra caramba também lá no grupo dos ouvintes. Então, Jota, no Paranerdia 20, a ciência dos superpoderes disse o seguinte: cara, Paranerdia visionário, fazendo antes o que todo mundo copiou depois. É verdade, o Paranerd foi o primeiro podcast brasileiro a tentar botar na mão da ciência o que seriam os poderes dos super-heróis. Aí depois todo mundo fez. Mas fazer o quê? Aliás, o Dico estava perdidão. A maioria das perguntas eu estava gritando aqui, mas vocês não ouviram. Oh, desculpa, cara. Eu não estava prestando atenção no host da conversa, eu não pude te responder. Ademais, parabéns pelo cast e pela generosidade de trazer este conteúdo para todos nós. Não há de quê, Jota. Eu te agradeço muito pelo comentário também. E de novo, Jota, dessa vez, no Paranerdia 26, a entrevista com o nosso querido Silvio Navas, nosso querido dublador. E diz o seguinte: que excelente, o Silvio é uma figura de ouro na dublagem. Quem tem nossa idade lembra de todos os personagens dele. Mesmo ele estando aparentemente full pistola, mas foi uma entrevista que me deixou o tempo todo com um sorrisão no rosto. Parabéns, cara. Imagina eu que estava fazendo entrevista, como é que estava a minha cara de urso do pica-pau quando estava entrevistando o seu Silvio. Aí, não contente com isso, o Jota resolveu aí sim fazer uma maratona mesmo. Ele começou, obviamente, pelo Paranerdia 1, o que é ser nerd. Eu não recomendo que vocês façam isso, mas quem quiser, quem tá novo aqui no Paranerdia, quer ver como é que eu comecei essa bagaça, vai lá e assiste e ouça o Paranerdia número 1. Bom, o Jota falou o seguinte: ser nerd é, acima de tudo, ter um espírito livre, leve, diante dos pesos da vida, se divertir e levar sua diversão a sério, questionar, mas sem fazer questão de ter razão. Concordo 100%. Aí, não satisfeito com isso, Jota Santos de novo, agora no Paranerdia 2, os filmes mais nerds do mundo naquela época. Já estávamos precisando fazer uma segunda parte desse episódio. Excelente lista, me deu vontade de assistir tudo de novo. Se eu puder contribuir, tenho mais um filme para contribuir. O Predestinado é um excelente filme sobre viagem no tempo, que aborda algumas questões extremamente delicadas. Caraca, tá aí, gostei. Não conhecia esse O Predestinado, vou procurar saber onde está e vou assistir com certeza. Aí, novamente, o Jota Santos, agora no Paranerdia 3, Quadrinhologia de Homem de Ferro. Adorei o cast, nunca fui um grande fã do Ferrugem, mas suas histórias são sempre muito boas. Os roteiristas costumam sempre respeitar bastante o herói, principalmente depois dos filmes. Concordo 100%. E novamente o Jota Santos no Paranerdia 4 sobre Chaves e Chapolin. Os personagens das produções do Bolanhos acompanharam e acompanham nossas infâncias, fazendo vezes de babá e amigo, visto que estavam sempre juntos nos assuntos em casa e na escola. Os bordões e trejeitos até hoje estão impregnados em nossa memória. Excelente programa. Isso. Todo mundo sabe os bordões do Chaves e do Chapolin. Obrigadão, Jota. E mais uma vez o Jota Santos, só que agora no Paranerd, assim como Minha Vida de Gamer. Ótimo programa, lembrei de muitos games na minha adolescência, as musiquinhas que estão tocando na minha cabeça agora a culpa é sua. E a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser, como já diria o sábio Homer Simpson. E tá aí outro tema que merecia uma renovada, Minha Vida de Gamer. Muito bem, tá bom. E novamente o Jota Santos, agora no Paranerd 6, estereótipos gordos, estereótipos nerds, dois pontos, gordos, com o Dudu Salles. Me identifiquei com o estereótipo, jura? Não sou gordo, aham, tá bom. Mas tenho o direito de ocupar muito espaço no planeta. Lembrei que eu era desengonçado, comilão e cabeçudo. Reservado, porém, nas provas e trabalho, curiosamente, eu era o mais procurado para parcerias. A coisa mudou quando cresci um pouco e meus braços se mostraram mais contundentes. Arrumei uma briga com um bully e quase o mandei pro hospital. Ô, louco, mano! Depois disso, ganhei o apelido de Rolo Compressor. Sim, eu me joguei em cima do pobre jagunço. Nossa senhora, tá bom, ok, legal. Ele deu uma de Zangief Kid, tá bom. E ainda o Rolo Compressor, digo, o Jota Santos, no Paranerd a 7, notórios nerds Steven Spielberg. Não conhecia nada sobre o Steven. Apenas quando via na Globo o narrador dizer de Steven Spielberg, eu já sabia que o filme era bom. Observação first. Na verdade, você não foi o first, não. É que teve um problema um tempo atrás com os comentários, e comentários velhos do Paranerdia foram apagados. Mas tudo bem, você é o first na nova geração. Não tem problema, não. E ainda o Jota Santos, meu querido Rolo Compressor, passando por cima de todos os episódios, que comentou assim no Paranerdia 8, Quadrinhologia, O Fantasma. Cara, eu adorei fazer isso. Caraca! Eu tinha até recentemente aqui em minha coleção vários volumes do Fantasma. Maneiro. Eu não tive muito acesso à grana na infância, então os sebos me davam as revistas mais velhas. Legal. Eu tinha muita coisa da época. Tex, Zagor, Mandrake, porra, etc. Fiquei extremamente feliz em ver o Billy Zane interpretar o meu herói. Mesmo hoje, muita gente criticando, mas na época era o que tinha, e por isso os fãs vibravam. Cara, eu não fiquei chateado com o filme do Fantasma, eu achei que foi muito bem feitinho, não reclamo dele não. Incluindo que eu amava o desenho que apareceu mais tarde, dos Defensores da Terra. Pela lei da selva, o espírito que anda evoca a força dos 10 tigres. Isso foi coisa inventada para esse desenho, mas ficou legal. E mais uma vez, Jota Santos, agora no Paranerdia 9 do The Big Bang Theory. Assisto e repriso até hoje, inclusive o spin-off do jovem Sheldon, que é apenas outro todo mundo odeia o Chris Nerd. Pior que é verdade, eu já vi uns episódios também do jovem Sheldon. É isso, todo mundo odeia o Chris, só que versão nerd Sheldon, fazer o quê? E por último, mas espero que não seja o último, o Jota mais uma vez nos fez o favor de fazer um comentário no Paranerdia 10, Chapolin Colorado, 12º comentário dele este mês, parabéns, ganhou absolutamente nada por isso, a não ser o meu apreço e meu carinho. Ele diz o seguinte, o Vermelhinho sempre marcando presença no Paranerdia. Ele com certeza é o Thor da América do Sul. Cara, tem tudo a ver, cara. O Thor da América do Sul, ele é uma mistura do Thor com o Homem-Formiga. Muito bom. Aí, para diferenciar agora um pouco, não foi o Jorge, foi o senhor Paixão. Ele comentou assim no Paranerd 161 de Double Dragon, o filme. Sei que o filme é tosco, mas na época eu tinha menos senso crítico e fiquei empolgado com as lutas e o humor do filme. Acho que assistiria de novo se passasse na TV só pela nostalgia. Paixão, vai por mim. Esquece. Deixa na nostalgia, cara. Deixa. Deixa, tá? Só deixa. Também no Paranerd 161, The Double Dragon, nos fez um comentário meu querido Norberto. E o Norberto disse assim: vixe, desculpa a demora. Tá, desculpado. Tava ensaiando há dias e sempre me esquecia, mas agora estamos aí. Confesso não lembrar de ter visto este filme. E pelo menos não perdi muito. Perdeu a bunda da Alissa Milano. Mas o cast foi excelente e precisei dar uma busca no Google sobre a região das nádegas da senhora Alissa Milano. Portanto, por esse grande detalhe, muito grande inclusive, muito obrigado. Não é de quê, Norberto? Parabéns a todos os envolvidos. Ai, Norberto, só tu mesmo. Tá bom. E mais um comentário também no episódio 161, foi do Antônio C. Ele nos disse o seguinte: saudações talismânicas, Nerdmaster e ouvintes. Devo dizer que concordo com o Wallace que há um erro nesse filme. Começa quando o título sobe e termina quando sobem os créditos. Tirando isso, o filme é bom, tirando do começo ao fim, o filme é ótimo, né? Fazer o quê? Pra falar a verdade, eles poderiam ter aproveitado o formato GIF e colocado os 90 minutos do duto de ar e a bunda da Alissa Milano. Trocando o título por Double Dragon Dutch of Destiny. Ficaria DD, dois pontos DD. Uma trivia sobre a franquia e o jogo chamado Rage of the Dragons. Um ótimo jogo de luta 2D que todos deveriam jogar pelo menos uma vez. Ele seria uma sequência direta do jogo Double Dragon, mas por problemas de direito de estúdio, Evoga preferiu trocar o título e desassociá-lo da marca Double Dragon, a jogar o projeto no lixo, e seria um desperdício imenso se o fizessem. No mais, é isso. Um abraço marcial a todos e até a próxima. Valeu, Antônio. Obrigadão. E é isso, esses foram os comentários e e-mails do de janeiro do Paranerdia. E agora vamos aos abraços e agradecimentos aos meus queridos mecenas: Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Litier, minha joaninha Trek do coração, Sr. Arthur Boni e seus 1500 demônios, o escritor internacional Daniel Rossi, meu querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, meu videomaker, videocomentarista Elias Passos Tenório, o internacional Emílio da Costa Messi, Léo Oliveira, do Fernata Podcasts, Lucas Freitas, Luciano Dias, nosso novo mecenas, meu querido 15 quilos Paulo Roberto Libardi, meu querido mecenas também Rodrigo Moquepon, outro novato Sandro Cruz, bem-vindo meu querido, o não governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, madame dona Suelen Nastri, o queridíssimo Tiago Ferreira e o felicíssimo e grandíssimo fela da puta, Valdir Fumene Júnior. Com isso ficamos por aqui e até o mês que vem com o próximo Parolando. Até lá!